Começando, Nerd Patriarca de volta, e vamos falar da terceira temporada de True Detective. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Perdi minha frase de introdução, só isso a declarar. Isso é sério? Agora eu fiquei na dúvida se essa é a sua frase de introdução. É, eu perdi, eu mencionei no podcast. Ai, caralho, achei que você tava zoando, mas beleza. Hoje eu tô aqui com o Everton. E a história começou no dia que o Steve McQueen morreu. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. My whole brain's a bunch of missing pieces. Things I've seen. Things I know. Didn't do anything but cause harm. Whatever you think you did or didn't do, you don't deserve to suffer. Start to fight a change. This case is all I can think of. I don't want to know the whole story. Muito bem, Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio, dessa vez vamos falar novamente sobre séries. E dessa vez, a série escolhida é a nova, a terceira temporada de True Detective, série da HBO que voltou agora em 2019, depois de uma grande pausa. Estreou no dia 13 de janeiro, com 8 episódios inéditos. A série que chegou com grande peso, né, em 2014, com uma temporada de estreia que ganhou um monte de prêmio, concorreu um monte de prêmio, tanto para os atores quanto para a produção, do showrunner, do cara que escreve, do cara que dirige, do Nick Pizzolatto, é o mesmo cara que comandou todas as três temporadas. Então lá em 2014 a gente teve essa temporada de estreia que fez muito sucesso. Depois, logo em 2015, devido ao sucesso da primeira, a gente teve uma nova temporada, que não foi muito bem. Mesmo por isso, demorou tantos anos pra sair uma nova temporada, né? A HBO deu uma engavetada no projeto, pediu pro Nick Pizzolatto pensar direito o que ele tava fazendo, mas enfim, a nova temporada chegou, eles contrataram principalmente o Mahershala Ali pra ser o protagonista dessa temporada, que é um ator que ganhou 2 Oscars. E aliás, quando saiu o episódio final da temporada, ele tinha acabado de ganhar um Oscar, né, que foi na mesma noite. Mas eles contrataram esse ator de peso, que tá com o mercado, pra fazer essa nova temporada. E chegou, e tá sendo muito bem recebida de críticas, teve uma boa audiência, e estão falando que a série voltou ao que era na primeira temporada. Mas aqui a gente vai discutir um pouquinho dos personagens, vai discutir um pouquinho da história, vai discutir o que a gente achou dessa nova temporada de True Detective. Um resumo rápido, uma sinopse rápida da temporada. O resumo, todo o resumo de True Detective é só o crime e o que, que eles têm que fazer pra solucionar, né? A temporada se passa na região dos Lagos de Ozark, que é no Arkansas. Então acontece um crime bizarro e a gente tem essa dupla de detetives, que é o Wayne Hayes, que é o papel do Mahershala Ali, e o Holland West, que é o papel do Stephen Dorff. Essa dupla de detetives tem que desvendar e cobrir o que aconteceu nesse caso. E a série, dessa vez, vai passar em 3 linhas temporais diferentes. Desde o primeiro capítulo isso acontece. Então, o crime acontece em 1980, depois a gente tem os fatos que aconteceram em 1990 e 2015. Então, a série, desde o primeiro capítulo, vai trabalhar com essas 3 linhas temporais diferentes e tentar solucionar esse caso, né, que durou tanto tempo. Mas, para começar esse podcast, impressões gerais do que vocês acharam dessa temporada de True Detective. Pô, a história em geral, cara, eu achei muito boa. Todo o enredo, né, tudo que gira em torno desse mistério, desse desaparecimento, desse evento, né, desse crime, é muito bem encaixado, é muito bem conduzida a história. É uma série um pouco mais lenta por alguns motivos, mais por apresentação dos personagens, mostrar um pouco da vida dos personagens, principalmente do personagem principal, mas não prejudica a série continua sendo muito boa. Essa questão de trabalhar com as 3 linhas temporais, caralho, eu me impressionei muito, porque não só como apresentou os fatos em cada linha temporal, mas como eles conseguem encaixar e transitar de uma linha temporal para outra, eu achei sensacional. E a atuação aí do Mohamed Ali, eu achei impressionante, cara. É foda pra caralho. Puta de um protagonista. Em geral, a série me impressionou bastante. É, a terceira temporada, cara, eu gostei muito da história também. Eu achei uma história muito criativa na maneira que ela foi contada. Essas 3 linhas temporais eu achei uma coisa muito, muito legal. Ela trouxe muito o clima da primeira temporada de volta, o que é um ótimo sinal, né? Porque a primeira temporada é uma das melhores coisas já feitas da TV. E mudou aquela cara. A segunda temporada, eu tinha assistido um pouquinho e, cara, não me pegou do jeito que pegou essa terceira temporada. Apesar dela ser um pouco mais arrastada, assim, ela te prende do começo ao fim, cara. A história é muito boa. O mistério, ele é muito bom também. Eu acho que ele não tem tanto impacto quanto da primeira temporada, mas a maneira que o Wayne Reis conduz na história da série, na história dessa temporada, eu acho muito brilhante, sabe? Todo esse impacto da doença dele, impactando também nas lembranças dele, eu acho muito legal como eles contaram a história, né? Isso que o Everton falou é bem verdade. Essa terceira temporada, querendo ou não, acho que o Nick Pizzolatto, o cara que criou o showrunner, né, o roteirista, diretor de alguns capítulos, deve ter tomado conversado com o pessoal da HBO pra tentar voltar às origens, e ele mesmo deve ter percebido que era uma jogada boa. E isso a gente percebe desde que saiu o primeiro trailer dessa nova temporada, que ele ia voltar bem à cara da primeira. Além da cara da história de ter linhas temporais, por exemplo, a primeira temporada tem duas linhas temporais, né? Se ele trabalha com três linhas temporais, ele já deixa o negócio um pouquinho mais complexo. E além disso, tem todo o sistema de produção. Na primeira temporada, o Nick Pizzolatto escreve todos os capítulos e o Kari Jorge Fugunaga, que é também um dos diretores agora que o pessoal tá pegando pra produzir um monte de filme, enfim. O cara fez aquela mania aqui da Netflix, a série é dele. Enfim, ele dirigiu todos os capítulos da primeira temporada. Na segunda temporada, o Nick Pizzolatto continuou escrevendo todos, mas aí a gente tem bem aquela produção de séries que tem 8 capítulos e 8 diretores, um diretor diferente pra cada capítulo. Nessa nova temporada, ele tentou resgatar essa questão de trabalhar com poucos diretores, mesmo não dando muito certo, né? Porque o diretor que ele escolheu, o Jeremy Saulnier, só dirigiu os dois primeiros capítulos. Depois ele disseram que ele teve divergências criativas com o Nick Pizzolatto e acabou saindo da série. Sobrou pro próprio Nick Pizzolatto, ele dirige 2 capítulos, e depois eles trazem um diretor grande, que é o Daniel Sackham, que é um cara que dirigiu várias séries grandes, assim, ele tem vários Emmys no currículo, pra terminar de dirigir a série. Então ele dirige 4 episódios da série. Então eles tentaram também jogar na parte de produção parecida com a primeira temporada. O Everson falou que o mistério não é tão grande ou tão impactante quanto a primeira. Eu também acho. Eu acho que a série, talvez ela te venda que é um mistério tão grande quanto a primeira, só que quando a gente vai chegando perto do final, não necessariamente no último capítulo, mas perto do final, a gente vê que não é isso. Mas também eu acho que a primeira tem bem um conteúdo talvez até fantástico, né? Ele tem um toque sobrenatural que não tem essa temporada, né? Sobrenatural naquelas, né? Tipo, você até consegue incluir alguma coisa de sobrenatural, né? Levemente, assim. Mas nessa, realmente, nada. É atitude humana apenas. Mas o Nick Pizzolatto, às vezes, ele joga algumas coisinhas nessa temporada, você pode relacionar ou pensar até em coisas parecidas com a primeira. Só que depois a gente vai vendo que a história é bem mais mundana, bem mais pé no chão. E é uma história totalmente de personagem, né? Porque nessa a gente tem um espaço de tempo maior, né? São 30 anos. E a gente vai ter o caso que acontece no primeiro, o assassinato. Tem toda a trama detetivesca de desvendar o caso. Mas também é um pedaço da vida do Wayne que está sendo contado. E como todo o evento, né, que acontece no começo da série e a investigação afeta diretamente a vida desses personagens. E isso eu acho que a série faz primorosamente. Mostrar como os personagens são afetados por esse crime desde o começo. E como isso muda de fato a vida deles. Isso é uma coisa que eu acho muito também, que ela não é focada apenas no caso e na conclusão dele. Ela é focada na vida do Wayne e o que esse caso impactou na vida dele. É muito mais focado no personagem do que no próprio caso, entendeu? Sim, eu acho que essa é a característica principal dessa temporada. Mesmo porque a gente tem aqui uma atuação daquelas atuações que provavelmente vai ganhar prêmio, vai concorrer a prêmio, que é a atuação do... não só do Mahershala Ali, porque ele é o protagonista, ele tem mais tempo tela e a história é dele, né? Mas os outros atores também mandam muito bem. My whole brain's a bunch of missing pieces. Things I've seen. Things I know. Didn't do anything but cause harm. Whatever you think you did or didn't do, you don't deserve to suffer. It's got too far to change. This case, it's all I can think of. I don't want to know the whole story. Thank you. agora, pra gente começar falando um pouquinho da trama, falando dos personagens, falar um pouquinho do protagonista, né, que a gente tá falando do Mahershala Ali, do Wayne Reis. O que vocês acharam desse personagem e da construção toda dele durante a temporada? Cara, o Mahershala Ali, cara, ele é muito foda. Porque as três linhas temporais você conseguir identificar as características distintas de uma pessoa evoluindo, pessoa sendo mais madura, e você via a diferença em cada linha temporal, cara. E ele trazia um impacto pra cada um sujeito mais... Um sujeito que acabou de sair da guerra, tal, que tá começando a trabalhar de detetive na primeira linha. Na segunda linha, um cara já com uma família feita, né, mas meio que deixado de lado no trabalho. E na última, ele como um senhor com Alzheimer, cara, é muito foda. Ele arrebenta muito nessa série. E o personagem, além do ator, né, o personagem também é muito interessante. Essa questão dele ser um cara do serviço de rastreamento, assim, no exército, na guerra do Vietnã, dele usar todas essas habilidades dele como na tarefa dele de detetive e como ajuda isso durante toda a investigação, né? É muito legal também. Puta, concordo plenamente. O Mohamed... Não, brincadeira. Mahershala Ali, chega a chamar de Mohamed. Vocês não vão pensar que eu tô confundindo de verdade. A atuação dele tá inacreditável. E como o Everton falou, realmente, ele conseguir trazer a personalidade ao mesmo personagem em três linhas temporais diferentes, vamos dizer assim, mais que seja o mesmo caso, mas em situações, em períodos diferentes, não é uma coisa de uma semana pra outra, é uma coisa de anos. E, meu, puta, ele conseguiu carregar toda uma atuação de forma, meu, maravilhosa, muito, muito boa. E digo mais, principalmente eu gostei muito dele como um senhor de idade, né, nessa questão do Alzheimer. Eu achei fantástico a atuação dele, principalmente nesse período, eu achei maravilhosa. Não que as outras sejam ruins, pelo contrário, são muito boas também, mas essa eu achei muito foda, principalmente pelo retorno dele, revivendo todos os momentos do caso, enfim, tudo que acontece ao longo da série. Eu achei sensacional. E como personagem, meu, concordo plenamente também. Foda pra caralho, não tenho o que discutir. E sim, toda essa questão do tempo que ele foi soldado, toda a forma que ele interage com os outros personagens ao longo da série, sabe, aquele jeito mais quieto, mais fechado, mas ao mesmo tempo observador, mas ao mesmo tempo, tipo, meu, se eu tiver que chegar e você te encostar na parede, eu vou te encostar na parede, foda-se. Se eu tiver que te socar, eu vou te socar. Eu achei foda pra caralho, cara. A atuação dele tá espetacular. E o personagem também, não tem o que questionar. O que eu acho legal é que ele é muito legal nas duas primeiras linhas temporais, em 1980 e 1990. Ele é um cara bem durão, assim, sim, né? Sim, sim, na dele, bem... né? Fechado. Aí, quando ele já tá mais velho, em 2015, cara, ele é um senhor frágil. Bem, sim, frágil, na verdade. É verdade. E é muito legal essa quebra que dá. Total. O próprio Ali, em entrevistas, ele falou que um dos motivos principais que ele pegou esse papel pra fazer, o que ele aceitou, foi o desafio como ator. Porque assim, o cara, a gente sabe que o cara é um bom ator. O cara ganhou dois Oscars agora, dos últimos três Oscars de ator coadjuvante, ele ganhou dois. Mas a gente sabe que o cara é um puto ator. E quando o cara é desafiado, é atrativo pra ele como ator, como profissão, né? Aí atrás. Ele falou que esse era um desafio que ele nunca tinha vivenciado, né? Trabalhar com o mesmo personagem em tantas linhas temporais diferentes, em idades diferentes, e isso motivou muito ele a fazer o papel. Antes de eu falar um pouquinho do personagem, só pra dar os créditos, porque a gente vai falar muito tem os dois personagens que aparecem em linhas temporais diferentes, que é o Wayne e o Roland, e o maquiador se chama Mike Marino, que ele é um cara que fez um trabalho espetacular. Puta que pariu, hein? O cara tem um vídeo no YouTube bem interessante dele produzindo e contando como ele fez esse processo de produção. Tem outros detalhes bem, bem bacanas de você descobrir. Fizeram 600 milhões de moldes da cara do Mahershala Ali, do Stephen Dorff, pra fazer esses personagens. Eles passavam 3 horas se maquiando nos dias que eles tinham que gravar as cenas deles em 2015, né, em idosos. E é bem interessante o processo de produção, além da maquiagem dos dois, toda a maquiagem de hematoma o cara fez. Por exemplo, quando eles vão encontrar o Purcell, né, o menino Purcell, que é o da família, né, os dois, as duas crianças que desaparecem, uma morre no começo e a outra menina desaparece, o boneco é de cera. Eu nem sabia disso, cara. Eu fui ver o vídeo e falei, caramba, o boneco é de cera, e foi produzido pelo Mike Martin, por esse cara que fez a maquiagem. Caramba, se eu tivesse um set de filmagem, eu tava conversando com o menino lá de boa no chão. Porra! Puta, é muito foda, porque não realmente, não parece na cena, né? E o boneco é de cera. Mas enfim, créditos pra esse cara que, puta, fez um puta de um trabalho. Mas agora, falando do Wayne, eu acho que ele é um personagem que, cara, com certeza é um dos melhores personagens que eu já vi em série, assim. Eu acho que de construção, de você mostrar como um personagem muda de acordo com como que eles acontecem na vida dele, né, no caso na série, é bem interessante ver como ele muda durante a série, durante todos esses anos, durante todas as viravoltas desse caso, né, quando, por exemplo, no primeiro capítulo a gente tem um diálogo dos dois que eles estão até meio entediados, né, não sabem o que fazer, porque não tá tendo tanto caso, a cidade, não acontece muita coisa lá onde eles estão, né, e de repente acontece um caso que não só é um caso que abala a cidade toda, como muda a vida deles definitivamente, e é muito bem construído pelo Nick Pizzolatto no roteiro, como esse personagem muda, né, durante a série. E uma coisa que o próprio Nick Pizzolatto fala é como ele escreve uma coisa e como um bom ator consegue engrandecer isso na tela e mudar totalmente o que estava escrito, né? Passar da página pra tela e aumentar muito mais o que ele tinha na cabeça. E o Mahershala Ali, ele usa muito bem esses fatores, principalmente nas cenas. Eu acho que o que mais pega pra mim, que você vê que o cara tá numa atuação de outro nível, é o olhar, cara. Sim. Principalmente pra ele que tá vivendo esse momento de perca de memória, de começo de Alzheimer, que é um fato que a série trabalha o tempo inteiro, que é a memória fragmentada do personagem pra resolver esse caso. O olhar dele, em muitas cenas, você consegue perceber que ele tá no momento que ele esqueceu o que ele tá fazendo, ou que ele lembrou, e o cara mandou muito bem. Puta merda. Isso que você falou, tem uma cena que, puta, eu paguei muito pau. Não vou dar spoiler, acredito que a gente não vai dar spoiler aqui no cast, mas enfim, tem uma certa situação em certo momento. Sim, vai dar spoiler sim. Pode? Pode mandar bala? Ah, sim, sim. Então sim. Show, bora. Comunicado, terá spoilers. Terá spoilers. Põe um alarmezinho. Spoilers. Isso que a gente enganou o ouvinte, né? Pra quem o ouvinte ouvir até aqui, pra ele achar que não ia ter spoiler, mas vai ter. É o plot twist do podcast. Não vamos usar todos, né? Mas não, só alguns. Ter, porque é interessante pra discutir também o que acontece na série. Sim, sim. Também não vou entrar em muitos detalhes. No momento em que ele se vê perdido e liga pro filho e fala, meu, eu não sei onde é que eu tô, me ajuda, vem me buscar, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, não sei onde é que eu tô. Cara, a expressão do olho, a cara de medo que ele tá, tipo, de preocupado, meu, é muito foda. Aquela expressão que ele faz, realmente te passa que é uma pessoa realmente com Alzheimer, que não sabe o que tá fazendo, que tá perdida, que não sabe o que vai fazer. Puta, eu achei muito foda aquele momento, cara. E a expressão dele tava impecável. Essa é mais pra frente, né, Everton? Sim, bem mais pra frente, bem mais pra frente. Mas a gente tem, por exemplo, desde o começo, né, o roteiro vai trabalhando com a memória dele, que é fragmentada, você sabe disso desde o começo, mas no segundo capítulo a gente tem aquela cena que ele tá perdido, de fato, né? Também, sim. Que é bem no final do capítulo, ali é a primeira que você vê, puta, realmente esse cara tá mal, né, a memória dele realmente tá indo pro saco. Mas desde do título do primeiro capítulo, que é... O título do primeiro do capítulo é The Great War and Modern Memory, que é a Grande Guerra e a Memória Moderna, né? Que o próprio Nick Pizzolatto fala que é The Great War. Esse é um título de um livro de um cara chamado Paul Fussell, que é um cara que escreveu livros ambientados na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E ele fala que o título é bem isso, né? Que é a guerra que é o crime, né? Que, querendo ou não, é uma guerra na vida deles, que eles vão ter que resolver, ter que ir atrás, vai mudar totalmente. E a memória que é diretamente relacionada ao personagem principal e todo o desenrolar da narrativa, né, da série. E vários títulos têm relação direta com a memória dele, né? Porque é um dos alicerces, é uma das coisas que vai fazer a série andar, né? Uma coisa que eu achei curioso, eu não sei se é lógico, se isso é uma coisa lógica na série ou só foi um ponto de vista meu. Eu acho que o fato dele ser um ex-militar, um soldado que trabalhava, fazia as missões de busca, eu acho que influenciou muito até na forma dele como um investigador, né? Que você vê que, tipo, ele leva muito a sério a questão de buscar, de encontrar, né? É total isso, né? Total, eles falam isso e ele é um grande investigador justamente por isso, né? Eles falam que isso é um dos fatores principais pra ele ser um grande investigador. Tanto que eu achei sensacional. O parceiro dele percebe muito isso também. Sim. Fala isso. Fala. Né? Tanto que eu achei sensacional. Tipo, todo mundo ir pra uma direção procurando uma coisa X. E ele se embrenhou no mato, tipo, foda-se, tô seguindo meu caminho. E conseguiu encontrar pistas e tal. É sensacional esse cara atuando. Esse personagem interagindo em cenário é muito bom. Falando do parceiro dele, o Roland West, que é vivido pelo Stephen Dorff, também não fica atrás em termos de atuação e em como ele aparece aqui. O que vocês acharam desse personagem? Puta, o agente Roland, eu acho que foi a parceria perfeita, cara, porque ele é aquele cara que ao mesmo tempo que você nota ser um grande amigo e uma pessoa que gosta muito do parceiro, é aquele cara que, tipo, não tem frescura, não é aquela série que força a amizade deles ou força, vamos dizer assim, o carinho entre eles, vocês entenderam. Mas não, ele é um cara que, meu, se tiver que xingar de filha da puta, tiver que mandar tomar no cu, tiver que se, tipo, meu, quer saber se vai fazer isso? Foda-se você, eu não vou seguir você. E ajudar em outros momentos, eu achei muito foda a relação dos dois ao longo da série. Eu gostei muito do personagem dele, principalmente do que aconteceu com ele mais pra frente. Eu achei que foi muito bom, muito interessante, e a atuação dele também tá foda pra caralho, cara. Ele interpretou, o ator, né, interpretou bem pra caralho o Stephen Dorff. Eu gostei muito desse personagem. A ligação dos dois é perfeita, só isso que eu tenho pra dizer. É, a interação deles também nas três linhas temporais são muito legais. Foda pra caralho. É muito boa a interação entre eles, cara. Eles são realmente uma parceria muito boa, tanto no a química dos atores mesmo, como na própria série, os próprios personagens, né, cara. O Roland, ele é muito interessante, cara. É um personagem muito legal, porque ele é bem casca-grossa, tá ligado? Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara que ele consegue estender a mão pra ajudar alguém, tá ligado? Ele tem essas duas faces, né, cara. E é um personagem muito legal mesmo. Eu também gostei bastante dele durante toda a série, né. E principalmente no envolvimento dele também no caso, né. E o que ele também influencia no Wayne, né, durante toda a história, né. E ele também, ele traz um negócio que é a questão daquele racismo que tem na época, que tem até hoje, na verdade, né. E ele não, que não é o foco da série, longe disso, mas tem algumas pitadas, né. Sim. Que é principalmente quando alguém chama, alguém ofende o Wayne e ele fica puto, tá ligado? Você vê na cara dele que ele fica puto, mas ao mesmo tempo, quando eles vão num lugar onde só tem negros, ele age de uma forma e o Wayne questiona, ó, você ia atirar realmente nos caras só porque eles são negros e tal? E o cara fala, não ia fazer isso e tal. É muito legal que não é o foco, mas tem umas pontas relacionadas ao racismo, né? É isso que você falou, é muito bom, cara. Tem muitos momentos que mostra isso e são, assim, não são pontas soltas ou não é uma coisa que é forçada. A série não foca nisso, como você disse, mas ela entrega em momentos bem específicos e isso é bem interessante. Por exemplo, no momento em que eles estão numa reunião e o Wayne fala uma coisa e tal, e o Roland fala e todo mundo escuta o Roland. Ele fala, pô, quer dizer que os caras vão te escutar só porque você é branco? Então tem algum problema com o que eu tô falando? Que merda é essa? Por que você não tomou atitude e tal? Então tem bastante sacadinha dessas daí, é bem, bem da hora como eles apresentam. Tem, as pessoas são investigadas, os policiais. Sim, nossa. Essa cena da comunidade negra. E isso é um fator também que caracteriza o ambiente que eles estão, né? A cidade que eles estão. Cidade que, puta, eles também fizeram um trabalho muito bom de retratar a mudança dela durante o tempo. Isso é uma coisa também louvável na série. Sim. Eu gosto bastante do Holland também. Eu acho que o personagem funciona muito bem como dupla ali do Wayne. A maquiagem dele também ficou muito boa. Não ficou tão boa quanto a do Wayne, mas também tá muito boa. Tá convincente que ele tá idoso também. É porque eu acho a do Wayne muito mais foda. Eu fiquei com essa impressão que dava pra ver que a dele era a maquiagem e do Wayne não dava. Não sei se vocês ficaram com essa expressão. Sim, dá pra... É como se... Dá uma leve impressão que o Roland tá com maquiagem estilo Jackass, tá ligado? Aqueles velhinhos Jackass. Um pouco. Ele tá mais gordinho. É que os caras colocaram enchimento também nele. Sim, sim. Verdade. É, isso é verdade. Mas eu acho que o personagem é muito bom. Ele também é bem trabalhado, só que não é tão bem trabalhado quanto o Wayne, lógico, porque no protagonista, enfim, é a dupla ali dele. Não aparece tanto, mas aparece bem quando aparece, fazendo um trabalho bem feito. Eu gosto dele. É que ele não muda tanto quanto o Wayne, né? Durante a vida dele. Ele é impactado pela história, mas não andam da maneira como o Wayne é impactado. Mesmo porque a gente tem um terceiro personagem, que é praticamente o terceiro investigador, né? No caso, investigadora da história, que é a Amelia Herndon, que é vivida pela Carmen Ejogo, que é uma professora do colégio dos meninos no começo da história, depois vira a esposa do Wayne. E pra mim, essa é a melhor dupla da série. Acho que é melhor o casal do que os dois detetives. O que vocês acharam dessa personagem? Ela é muito importante na série também, porque ela escreveu o livro sobre o caso, né? E ela, o jeito que ela escreveu durante quando o Wayne, ele tá velho, tá mais velho assim, tá com o problema das lembranças dele fugindo, ele consulta muito o livro dela, porque alguma coisa que ela escreve de um jeito, ele lembra de alguma coisa, ele consegue trazer alguma coisa. E ela é muito legal, a personagem dela, porque ela bate de frente toda hora com o Wayne. Eu achava muito legal os diálogos entre eles, porque ela não abaixava a cabeça, ela batia muito de frente com ele, muito por essa questão dela também querer saber a verdade. verdade por trás de todo aquele caso, né? E o Wayne, ele ficava muito assim, ah, pô, não vou contar porque é um caso meu, da polícia e tal. Ela, não, cara, eu quero ajudar, eu quero também desvendar isso, também é um caso meu, sabe? É muito, muito boa a relação entre eles e nas duas linhas temporais, né? 1980 e 1990. De 1990 é a melhor que tem, porque é quando eles estão casados, quando eles têm as maiores discussões, os maiores enfrentamentos na relação entre eles e tal. Ah, eu concordo plenamente. Ela é uma personagem de muita importância, talvez até uma das mais importantes na série. E o que ela influencia na vida do Wayne é tudo, é a série em si, cara. Não tenho o que falar. É muito bom. E é legal, principalmente uma coisa que o Arthur mencionou, porque tem essa questão do Wayne ter esse mistério pra resolver, esse caso pra resolver. Ela querendo ajudar, e ele meio assim, né? Mas beleza, querendo uma mulher dele, beleza, ele tá lá. Só que ao mesmo tempo, ela escreveu um livro, ela fez sucesso, ela realizou um sonho, ela tá crescendo. Então ela também quer, em certo ponto, crescer, quer continuar crescendo, quer fazer um livro novo. Então muita informação ali também tá servindo pra ela. E isso também influencia pra caralho na série, principalmente mais pro final. E influencia muito no relacionamento deles, nesse posicionamento dela de não baixar a cabeça. É uma construção de casal assim foda pra caralho. Os momentos mais lentos da série, lentos assim, lentos, né? É quando mostra muito do relacionamento deles. Só que, tipo, não prejudica a série nada, porque é muito bem construído e até o final é extremamente importante pra história. É muito bom o relacionamento dos dois. É, lembrando que ela aparece nas três linhas temporais, né? Sim. É, eu ia falar Duma, isso. Duma, ela não está viva, mas ela aparece com as alucinações da memória quebrada do Wayne. E, na verdade, é a linha temporal mais importante pra ele resolver o caso, né? É a aparição dela mais importante pra resolver o caso. É, como ela tem, durante toda a série, essa vontade de descobrir o que aconteceu, essa veia investigadora também, mesmo não sendo da polícia, ela descobre fatos que são de suma importância pra resolução do caso, né? E muito do que ele vai ver só depois. Mesmo porque, durante a vida dela, ele nem chegou a ler o livro dela, né? Ele só foi ler depois que ela faleceu. Sim. Quando eu vi o trailer, eu achava que ia ser a vertente sobrenatural. Se tivesse, seria nisso, tá ligado? Seria meio que o fantasma dela, tá ligado? Literalmente. Mas é muito mais uma questão, tipo, da mente dele funcionando, dele lembrando dela, como ela pode ajudar na mente dele, né? Eu acho que outros dois personagens, assim, mais importantes da série, que aparecem com frequência, são os pais dos meninos desaparecidos, né? Os Purcell. A Luz Purcell e o Tom Purcell. Principalmente o Tom Purcell, que pra mim também é um dos destaques dessa temporada. É, a Luz Purcell é vivida pela Mamie Gummer e o Tom Purcell é vivido pelo Scoot McNairy. E aí eu acho que também é um puta de um personagem bem construído, e esse cara manda muito bem e tem cenas, assim, das melhores da temporada com ele. É, o Tom Purcell é muito bom, cara. O Scoot McNairy manda muito bem no papel. E ele também é um personagem que em duas linhas temporais ele mostra uma evolução também muito diferente. Sim. É, mostra toda uma decadência do pai que perdeu os filhos, né? E também buscando a verdade depois de um tempo, né? É muito legal essas... E ele é um dos personagens, por exemplo, que o Roland West, que é o parceiro do Wayne, que é muito legal a relação que eles têm, que o Roland e o Tom Purcell têm depois de um tempo. Que mesmo que se conheceram por um fato muito triste, né? Que é essa investigação, e acabaram... O Roland acabou estendendo a mão pra ajudar o Tom Purcell, que tava realmente no fundo do poço, né? É, e além de tudo isso, eles dão o início aos suspeitos, né? Porque o casal já, de início, já é um dos primeiros suspeitos lá dos detetives. Muito pelo relacionamento disfuncional deles, né? Que é um casal meio que bagunçado. E de muitos mistérios que eles encontram na casa. Já são logo de cara os primeiros suspeitos, de início, assim. Mas ao longo da série vai construindo mais a história deles e vai dando outra importância. Muito foda. Se bem que até o fim você, né? Tem muita água pra rolar ainda, né? A gente não pode... Sim. Um outro ator que agora tá em evidência por causa do Cyborg da Liga da Justiça e do Universo DC é o Ray Fisher, que na série vive o Harry Hayes, que é o filho do Wayne. Só aparece na linha temporal de 2015 como o Ray Fisher, que ele virou um policial também, né? E aparece quando criança, né? Mas não tem lá sua tanta importância pra história, né? Tá bem, bem simples o que ele faz na série, na verdade. É, outra personagem, assim, também relacionada a ele é a Elisa, né? Que é a moça que tá fazendo o documentário, né? Que é puta parte importante bastante na série também, porque realça a memória do Wayne, né? Em 2015, vem uma equipe fazer um documentário relacionado ao caso, né? Então, acaba entrevistando o Wayne e ele vai lembrando também das coisas e vai recebendo novas provas também, né? Sim. Eu acho que aí foi uma coisa que talvez pudesse ser um pouquinho mais aproveitada, que é o fato dela ter novas provas e novas evidências daquele crime. Ela ajudou, mas não ajudou tanto assim quanto pintou que ela ia ajudar durante a série. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. É porque ela... Sim. Eu tive, mas o que eu tive a impressão foi que ela tava investigando um caminho errado, entendeu? Que não era o caminho certo. E talvez o caminho errado que ela tava investigando é o caminho relacionado aos acontecimentos da primeira temporada de True Detective. Fica aí o gancho. Exatamente. Meu Deus do céu. Porque nessa temporada a gente tem um easter egg. Não é um easter egg, não, acho que não chama de easter egg nesse caso. Não, se chama referência evidente, cara. Referência direta, que são os investigadores da primeira temporada que aparecem, né? Ela fala deles de um caso de investigação e ela pensa que esse caso pode ter relação com aquele. E pelo desenrolar da série e a construção do roteiro, você também é levado a perceber isso, principalmente se assistiu a primeira temporada, né? Pelo fato de serem crianças envolvidas, pelo fato do crime ter aquelas relações com figuras, então a gente tinha bonecos, tinha figuras na cena do crime, tinha outras coisas que podiam referenciar com a primeira temporada e com o crime que acontecia na primeira temporada, né? Mas depois a gente vê que a resolução é diferente, mas isso também foi uma jogada muito boa do Nick Pizzolatto pra mostrar que eles estão ali no mesmo mundo, tá acontecendo a mesma coisa, né? E mesmo que não seja uma sequência direta, um relacionamento direto, fica... Você gosta de ver, né? Quem acompanha a série gosta de ver essas coisas. Eu fiquei apontando pra TV, caralho, velho, citaram, velho. Ah, lógico que seria muito muleta se colocasse o Rush Cole pra aparecer lá no final, né? E não ia ficar tão legal. Ainda bem que ele não foi por esse lado, né? Mesmo porque eu acho que também não ia fazer sentido nenhum, né? A bunch of missing pieces. Things I've seen. Things I know. Wouldn't do anything but cause harm. Whatever you think you did or didn't do, you don't deserve to suffer. It's got too far to change. This case is all I could think of. I don't want to know the whole story. Bem, agora falando, a gente falou um pouquinho dos personagens, vamos falar um pouquinho dos capítulos em si, dos capítulos que a gente mais gostou, da resolução da história, né? A HBO começou com aquele episódio duplo, né? Colocou dois episódios, o 1 e o 2 no mesmo dia, no dia 13 de janeiro. E, então a gente é apresentado ao caso, começa devagar, né? Como toda série de investigação, mas desde o primeiro capítulo a gente tem essas três linhas temporais funcionando, né? Sim, pra caralho, e os cortes que eles fazem de uma linha temporal pra outra é maravilhoso. Primeiro de tudo, o caso em si, né? Que é o quê? O desaparecimento do Will e da Julie Purcell. Que o pai deles estava lá consertando o carro, eles falam que vão sair de bicicleta e não voltam mais, né, cara? Esse é o grande caso em que entra o detetive Wayne e o detetive Holland pra tentar solucionar, né? E já aparece também os primeiros suspeitos, né? Que é o Brett Woodard, que é o veterano também, um veterano da Guerra do Vietnã, um descendente indígena, né? Também assistindo o capítulo, você fica com dúvida daquele rapaz, né? Não me lembro o nome. Os meninos da escola lá, que andam... É. Ted LaGrange. Não, é o Fred Byrne. Ah, tá, do... Aí o Ted LaGrange é um outro depois que mostra um negócio muito interessante, que é como o Wayne e o Holland resolvem a parada, velho. Eles não são detetives que agem na moralzinha, sabe? Não, eles, se eles precisarem, eles vão pegar o cara e vão arrebentar o cara pra obter informação. Exatamente. E uma coisa interessante é assim, como eu falei, desde o começo a gente tem as três linhas temporais funcionando desde o primeiro capítulo. Só que a gente não sabe o desenrolar da investigação. A gente não sabe por que eles pararam de investigar em 1980 e voltaram em 1990. A gente sabe que isso aconteceu. Só vai descobrir lá no final exatamente os porquês das coisas. Mas mesmo assim, a série ela te prende de uma maneira que você quer descobrir, óbvio, o que aconteceu, mas você não fica com aquela tipo, puta, tá enrolando muito. pra falar, sabe? É, você assiste, você entende o que aconteceu e você vai assim, mesmo assim, não precisa ter o porquê. Lógico, o porquê é legal quando vem, é legal quando vem, mas você não fica preso àquele porquê durante a série. A investigação e como os personagens vão evoluindo vai te comprando e vai fazendo você assistir cada vez mais. Sim, e só pra completar o que você tá falando, a trilha sonora ajuda pra caralho também, que é uma porra de uma música de tensão todo episódio que você fica, caralho, você fica esperando, você não quer parar de assistir. O cara vai tomar um copo d'água, toca uma música de tensão, você fala, vai ser o Ghost Shark do copo, vai matar alguém. Não, não, só pode, porque é tensão pra todo lado, é foda pra caralho a trilha sonora dessa série. É da hora também toda a investigação já inicial que eles fazem na casa dele, na casa dos Purcell, que eles acham aquele buraco também na parede, e já abre a suspeita do outro, de um outro suspeito, que é o Dan O'Brien, que é o primo da Lucy, né, da mãe dos meninos. Ele não aparece ainda, mas você já fica, já fala, esse cara é suspeito. Ah, quando ele apareceu eu falei, é ele, pode prender. E isso é um fator, o Everton falou das pistas. As pistas aparecem durante todas as linhas temporais, né? Principalmente em 2015, quando o personagem volta à investigação, ele vai lembrando das pistas que apareceram, que às vezes eles deixaram de lado, ou pistas que eles acharam que não eram importantes. E pistas que eram importantes, eles revoltam essas pistas e conseguem enxergá-las de uma maneira diferente. E conseguem enxergar o todo. Isso é um fator que monta muito bem uma trama de detetive, né? É você já ter aquela pista, já ter passado por aquilo e conseguir enxergar de outra maneira muito tempo depois. É, isso é foda mesmo. Às vezes uma informação que eles ganham numa linha temporal diferente já muda completamente aquela pista, já dá uma visão diferente do que eles tinham na época. Isso realmente é muito foda. Uma coisa que eu acho legal também da série é que ela não enrola, por exemplo, pra mostrar a morte do Will. É, já no, se não me engano, no segundo ou terceiro capítulo, já mostra que um dos garotos morreu, sabe? É muito rápido. Você fica impressionado, você fala, caralho, já? Você fala, pô, mas então agora tem que tentar descobrir o que aconteceu com a menina, né, e quem matou o menino. E é muito legal toda essa simbologia que tem dele, do Enio usar o conhecimento dele de busca, né, e achar os bonecos. Sim. Você já fica um pé atrás, você já fala, pô, mas que porra é essa, velho? Não, eu pensei que apareceu o Fox e a Dana, certeza. Aí você vê o menino, deitado daquele jeito, todo parecendo uma cerimônia, com um boneco em cima, e você fala, tá, mano, isso aí deve ser um rolo do caralho, velho. E também eles não demoram a falar, mesmo que não seja certeza, que a Julie não tá morta, né? Porque logo tem aquela carta falando que ela tá viva e tal. Então você já fica com dois casos pra resolver, né? Quem matou o Will e onde a Julie pode estar, né? Se ela foi sequestrada, se ela também morreu, se ela tá desaparecida. Pra você ver como o roteiro é foda, né? E você fica transitando em quem você acha que é o culpado ou suspeito. Quando ele vê o menino, quando ele encontra o menino naquela posição e tal, depois ele volta pra casa do pai do menino, né, do Purcell lá, e encontra aquela foto no álbum com o menino com a mão na mesma posição, ele já fala, estranho isso aqui. Aí já suspeita do pai também, e puta que pariu, cada coisinha, cada pista vai trazendo suspeitos novos, vai te deixando cada vez mais intrigado, é foda. A foto dos bonecos que ele mostra pra Amélia, aí a Amélia mostra pro menino, pro Mike lá, que era amigo da Julie, e ele fala, não, a gente ganhou isso no Halloween, entregaram isso no Halloween, já é uma nova pista. Eles já armam todo um esquema pra tentar seguir essa pista, né? Não, e desde essa parte, a gente tem característica de personagens que vão ser cruciais pra resolução da história. Você tava falando do RPG, né, e eu fiquei pensando, cara, será que vão culpar o RPG, velho, durante a série, tá ligado? Porque acham uma mochila cheia de coisas de dado, de figurinha, de coisa relacionada ao RPG, né, cara? Nossa, bem lembrada, né? É. Teria uma resolução muito idiota, né? Mas podia ser, se né? Se fosse o caso no Brasil, seria. É um culto, na né? época, né? Levando em consideração a época, não sei lá. Poderia ser, porque eles mencionaram, eles fizeram assim. Faz total sentido, é verdade. Sim. Mesmo porque era o começo ali, né? É do capeta, irmão. É do capeta RPG. Você joga, mas é do capeta. Eles falaram que a camisa do menino era do capeta? Perguntaram se o menino era satanista? Sim. Camisa do Black Sabbath. Exatamente. Por sinal, Boris interrogando. É sensacional. Porque é muito da, mentalidade. E isso também é uma coisa legal que é a mentalidade. Além dos personagens características como pessoa, mentalidade também da época, eles conseguem passar muito bem pro caso que tá acontecendo. A série, ela. O Ivaldo falou que ela é bem lenta. Realmente, ela é uma série mais lenta, mais baseada no contar a história, na evolução dos personagens. Mas talvez as cenas de ação que tem, principalmente que são nesse quarto e quinto capítulo, né? Elas dão uma acordada em quem talvez ainda não tava totalmente ligado no que tava acontecendo ou na história em si. São impactantes, né, cara? O final do quarto capítulo eu fiquei louco, velho. Louco, louco, louco, velho. Porque no quarto final do quarto capítulo é que tem toda aquela... Quando os caras vão lá e observam que o Brett Woodard, que é o indígena lá, o índio lá, o veterano de guerra, que é um dos suspeitos, né? Que ele... O pessoal lá da cidade já declarou ele culpado, sim, né? Então já bateram nele e tal, e falaram, ó, fica longe das crianças. E quando ele tá lá conversando com algumas crianças e os caras vão tentar lá pegar ele, ele já tem um plano todo armado pra realmente resolver tudo e matar os caras, tá ligado? Porque ele não tá pra brincadeira. E o final do quarto capítulo, quando o cara dá aquela bicuda na porta e fica toda preta a cena, velho, eu fiquei tão louco, velho. Eu falei, mano, o que aconteceu, velho? Eu tenho que saber o que aconteceu, velho. E tinha que esperar mais uma semana pra assistir. E eu vou falar, aquele cara corre, hein? Meu Deus do céu, ele saiu uma corrida ali que... Corre pra caralho. Mas também é muito de... É muito de cidadezinha, daquele pessoal que todo mundo se conhece, né? Eles olham e falam, aquele maluco, aquele índio ali. Ah, é ele é o suspeito, ele é estranho, andando num carro feito de lixo, pega lixo, não sei o que lá. É ele é o suspeito e pronto. E se você pensar no capítulo que a gente tava falando do preconceito velado, preconceito enraizado ali que acontece na série, é muito do preconceito também que faz com que ele seja um dos... Na verdade, é o principal fato que faz que ele seja um investigado, né? O principal suspeito, né? E tem toda essa comunidade aí que já, por próprio preconceito ou não conhecer ele, o coloca como culpado. Mas, realmente, o final do capítulo é bem impactante e ele gera uma sequência direta, que é o capítulo 5, If You Have Ghosts, que, pra mim, se não o melhor, é um dos melhores capítulos da temporada. Que é o capítulo que vai ter toda essa resolução, vai ter umas escolhas complicadas. A gente tem uma escolha do Wayne junto com esse personagem que é o Brody Root, que é bem legal. Tem uma cena ali que é impactante. E a gente tem nesse capítulo o primeiro encontro deles velhos, né? Até o momento a gente já tinha visto o Wayne velho e aparece agora o Roland velho também. E o encontro deles é bem legal também. Eu acho que é um capítulo muito bem construído, esse capítulo 5. No capítulo 5 também tem uma coisa muito interessante, que é a começa a ter aquele ciúme do Wayne com a Amélia, né? Com o que ela tá escrevendo, né? E se eu não me engano, não sei nem se é nesse capítulo que eles vão jantar na casa do Roland em 1990, que é uma cena também que você fica assim, é impactante, mano, pra caralho. Muito escroto, cara. É bem legal também. Uhum. E mostra como o relacionamento deles tá, né, cara? Tá tipo... Não, porque a gente começa a ver também o impacto que o caso tem no relacionamento deles. Né? O relacionamento deles só existiu por causa do caso. O caso impactou o relacionamento durante a vida toda dele, seja no campo profissional, que ela escreveu um livro de sucesso sobre o caso. Ele é um policial que trabalha diretamente no caso. Durante a série, a história do período de 1980, eles concluem um caso como se tivesse sido Brett Woodard mesmo que tivesse cometido o crime, porque eles acham evidências na casa dele, acham uma mochila do Will e acham roupas queimadas da Julie, né? Então eles fazem todo o esquema pra falar, ó, foi ele que matou as crianças e morreu agora, então já era, sabe? Acabou aqui a história. Só que em 1990, o que acontece? Eles têm que reabrir o caso porque eles acham uma fita de um mercado mostrando que a Julie estava viva ainda. E isso traz de volta toda a questão pro Wayne tentar desvendar agora, resolver o mistério de novo, né? Lembrando que o Wayne, ele, em 1980, ele teve que sair da polícia, sair do crimes graves, né? Pra ser um mero secretário, que nem ele fala, né? Porque ele não quis desmentir a mulher dele, né? Que a mulher dele falou que o caso estava, apesar do caso estar fechado pra polícia, ainda tinham evidências que não tinha sido Brett Woodard, né? Então ele falou, não vou desmentir ela, então pode me botar em qualquer lugar, foda-se, sabe? E quando volta em 1990, o Roland, que é agora um tenente lá do crimes graves, ele fala assim, ó, mano, eu preciso de você aqui como detetive pra me ajudar, cara, porque a gente vai resolver esse caso. E o caso é reaberto em 1990 porque eles encontram uma gravação, né, com a... Eles têm notícia que a Julie Purcell tá viva, que ela saqueou uma loja, por isso que eles acabam reabrindo o caso em 1990. Por isso que ele volta. E a gente tem aquela série de entrevistas com os outros detetives, perguntando como era o caso em 1980, mesmo porque eles estão pra reabrir o caso ali, né? O que lembra muito a primeira temporada, né, do True Detective. Que é bem parecido, exatamente, com a primeira temporada do True Detective. E, em 2015, porque, assim, o fato é que ele vai ter uma nova resolução nesses anos 90, e em 2015 o Wayne acaba reabrindo o caso justamente pra terminar o que a mulher dele queria, né? Ela queria também, é muito por ela, não tanto por ele, e é muito por uma coisa da série, que a série constrói muito, que é o Wayne é um personagem que ele sempre fala durante a série que a esposa dele, ela fala muito de, pô, como é que você consegue lidar com os fatos da guerra e tal, seguir em frente. Ele fala assim, eu nunca olho pra trás, eu sou um personagem que vivo o momento de agora. E o caso e a esposa dele, a vontade de descobrir o que aconteceu, mudou justamente isso. Ele, em 2015, quando ele era um senhor de 70 anos, ele teve que olhar pra trás em algum momento, ele teve que ir lá e resolver aquilo que tinha acontecido. Isso é uma mudança muito característica que você percebe durante a série. Ah, acho que nos anos 90 você tem isso também, porque ele já tava numa situação. Quando ele tem essa notícia de que tal, que provavelmente ela tava viva, a cabeça dele vira completamente. Aí ele começa a ficar muito mais agressivo com ela, ele fica muito mais distante da família. E eu acho que é que nos anos 90 a gente tem grande parte do conflito deles, assim, mais tenso mesmo. É, ele acaba tomando umas decisões muito mais sérias, né? Porque ele quer achar a Juni agora porque ele sabe que ela tá viva, né? Então, uma coisa que é muito interessante nos anos 90 é que ela liga pra polícia falando, não, esse cara, falando do pai dela, que o pai dela, o Tom Purcell, ele aparece também falando que, pô, quero minha filha de volta, onde você tá? Por favor, vem falar comigo e tal. E ela liga pra polícia falando, não, esse cara aí me manteve preso, esse cara aí foi o que todo responsável pelo crime, o que a gente entende durante a série que não é verdade, né? Então, ele acaba virando um suspeito, sendo que o Tom Purcell, ele tinha ficado muito amigo do Holland, né? Então tem muita essa questão de, tipo, puta, mano, ele é um amigo meu, eu sei que ele não fez isso, mas eu vou ter que investigar, tá ligado? Porque tem muita coisa que aponta pra ele. Ao mesmo tempo também que eles, uma das maiores decisões lá que eles fazem é ir atrás do Harris James, se eu não me engano. Ele era um policial que trabalhava lá na época dos anos 80 e que saiu pra trabalhar com os Hoyts, né? Que é como se fosse a família responsável por uma grande, se não me engano, é um frigorífico, onde trabalhava a mãe das crianças, né? E também é interessante a relação, muitas coisas apontam pra essa família também, relacionada ao sumiço das crianças, e esse Harris James, ele se torna também uma peça importante na história, né? Tanto ele como um outro suspeito que já tinha sido apontado nos anos 80, que volta nesses anos 90 e tem um confronto direto com a Amélia, que é o tal do homem do olho morto lá, né? O Black Man with Dead Eyes, sabe? Que é o homem negro com o olho morto. O personagem já tinha sido comentado lá na época da boneca, né? Que eles falaram dos bonecos que deram no Halloween e foram eles que compraram na festa e deram pras crianças. Enfim, desde aquela época. Mas isso também vai muito de cidade pequena, americana, ou então seja lá onde for, a gente pode relacionar com várias coisas, que tem sempre uma mega corporação, uma família muito rica, uma empresa muito grande, que controla tudo, né? Pode pensar tanto na primeira temporada, que tem toda aquela corrupção e pessoas grandes por trás daqueles crimes, tanto em qualquer outras séries ou filmes, que sempre tem isso, né? Eu posso até citar uma série nada a ver. Dark, por exemplo. Dark não tem uma grande empresa lá que controla um monte de coisa obscura por trás da cidade lá? Ou tô viajando? Não, tem a empresa lá da usina radioativa mágica lá. Ah, sim. Preacher tem isso também. Isso é uma coisa bem interessante. Uma cena, a relação do Holland com o Tom é bem legal, e tem uma cena que é bem emblemática, quando o Tom faz esse discurso e eles são obrigados a... Aí a Julie responde e a gente quer entender o porquê, e o Tom também quer entender o porquê, né, o pai dela, e eles têm um interrogatório. É muito foda a interpretação dos personagens, pelo desespero do Tom, pelo Mahersha Ali lá, o Wayne tá lá bem calmo, né, e o Holland, ele tá muito desconfortável naquela sala, ele não queria tá fazendo aquele interrogatório, ele tá muito chateado de tá ali, e ele transparece isso, né, fala, puta, velho, por que que eu tô fazendo isso, eu tenho certeza que ele não é culpado, aquela, né? Cena é foda pra caralho, cara, puta que cena foda. E o que você falou, a interpretação top, que você vê o cara, tipo, gritando ali, meu, berrando, desesperado, você entende que, tipo assim, pô, o cara esse caso destruiu a vida do cara, o cara foi do lixo e agora que começou a consertar a vida dele, começou a melhorar, a entender, a passar por isso, meu, você voltar com isso é foda, cara. E o Everton também comentou no personagem que, mesmo não aparecendo muito, é um personagem crucial para a resolução da história e para os personagens, principalmente para os dois detetives, que é o Harry James, principalmente pelo fato de que a gente sabe que, desde o começo da série, ou dos primeiros capítulos, assim, a gente sabe que aconteceu alguma coisa impactante na vida deles durante esse caso. E não só a mudança de vida pelo caso. Aconteceu algum fato concreto, que no caso foi o assassinato de um personagem. E... Essa volta toda pra falar que foi o Harry James, que eles mataram o Harry James, né? Ah, não precisa falar, deixa o cara... Não. Estamos falando do spoiler de tudo, vamos falar spoiler de tudo, cara. Só não fala que no final são os alienígenas que causaram tudo, tá? Senão vai estragar o... Ok. Eles, em um momento, eles acabam matando o Harry James, e isso é uma coisa que é marcada nos personagens, né? Cara, aquela cena dele queimando a roupa, velho, é muito foda, velho, porque tem muito durante a série essa questão que você sente que é meio que como se fosse uma junção de dimensões, né? Porque é ele em 1990 e ele em 2015 no mesmo local, e por exemplo, o Wayne em 1990 percebe uma sensação como se estivesse vendo o Wayne de 2015 lá, sabe? É umas coisas que tem durante toda a temporada, tem muitas coisas, muito desse tipo de relação. Ou ele em 1980 sentindo ele em 2015, que também pode ser entendido apenas como uma montagem da série, né, cara? Mas é uma cena muito, muito boa, sabe? Quando ele tá queimando lá e olha pra trás e ele vê, meio que vê o Wayne de 2015, e quando eles cortam é, na verdade, a Amélia que tá chegando, tá? Puta, também perguntando que bosta esse cara tá fazendo. E a Amélia tem uma cena que ela fala de... Assim, é lógico, ela tá usando um discurso só pra... Lógico que a primeira cena que ela aparece pro Wayne em 2015, como a memória dele, ela fala que dessas multidimensões, né? Cita um físico qualquer, alguém foda, fala... Ou o próprio Einstein, não sei se foi o Einstein, enfim. Ela cita alguém e fala que existem várias dimensões, essa ciência acredita que existem várias dimensões. E isso vai diretamente a esse tipo de cena que os diretores e o Nick Pizzolatto criou pra série. E muitas vezes você fica meio assim, tipo, puta, mano, será? Acho que não, né? Porque, querendo ou não, a série ela é baseada na memória fragmentada de uma pessoa que tá com começo de Alzheimer, né? E então tudo, algumas pitadas de fantasia ou de delírio são colocadas pra essa trama detetivesca e real, né? E eu acho que isso que dá um quê a mais pra toda a construção da série. É, a conclusão dos anos 90, né? Digamos assim, da fase dos anos 90 é quando suicidam o Tom Purcell, né? Gostei da palavra aí, total sentido. Porque, assim, quando a gente chega no sétimo capítulo, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, né? É, você já tem bem montado a história, sabe? Você só precisa juntar realmente os fatos. Porque o sétimo capítulo, aliás, ele é também muito, muito bom. Pra caralho, esse episódio é foda. Pra mim, uma das melhores cenas vem nesse episódio, né? Que é mostrando, de fato, a separação do Wayne e do Roland. Quando o agente Wayne, né, ele sai do crimes graves, né? Que ele não quer culpar a mulher dele. E o Roland fala, pô, meu, eu fiz isso, mas foi pra te ajudar. Pensa direitinho, é só você assinar aquilo lá, não sei o que lá, e passar pra eles o que eles querem, meu. A gente vai continuar junto, vai dar tudo certo, eu tô aqui, fiz pra te ajudar. O Wayne fala, meu, se liga, não vou fazer isso aí, a gente vai continuar sendo amigo, a gente não nasceu grudado, não precisa ficar junto. E mostra depois o Roland, que é um cara tipo, turrão, é um cara mais sério também, mais brusco, mais, sei lá, né, mais fechado também, né, ao longo de toda a série, ele indo no bar arranjando briga e depois no chão chorando, é muito foda, cara, essa série. E mostra o quanto, além do lado profissional, tem a questão do carinho dele pelo Wayne, da amizade que eles desenvolveram ao longo da série. Essa cena, pra mim, é muito foda. Sim, e você me fez lembrar uma coisa que eu acho super importante, que é o fato do Holland, quando encontra o Wayne em 2015, né, e percebe que o Wayne tem um problema de memória, como ele lida com isso, como ele vai acostumando com aquela nova faceta do amigo dele, né? Continua sendo amigo, continua querendo resolver o caso, o cara acende de novo a vontade dele de descobrir aquilo. E o cara mergulha nisso pela amizade, né, pela vontade que tem de descobrir o cara e de ajudar o Wayne. E aquela primeira cena que é impactante, que o cara, que a gente tá falando do crime, né, e o Roland fala que ele deveria pedir desculpa pro o Wayne, deveria pedir desculpa pra ele, mas ele não se lembra porque que ele deveria pedir desculpa, né? Então a partir dali já vai construindo tipo todo o problema de memória dele e como o Roland vai lidar com esse novo Wayne. Mas enfim, garotos, a gente chega no oitavo capítulo, e o oitavo capítulo é só pra juntar as peças, né? O capítulo final, ele junta as peças ali, explica certinho. Tem um plot twist ali pra mudar um pouquinho da história, né? Mas eu acho que, assim, a resolução da história, ela é construída ok, de acordo com o que foi mostrado durante a série. A história é bem fechada, você entende o que aconteceu no caso, não tem nada, não aparece um personagem do nada. Então todos os personagens que estavam meio implantados na série, tudo faz sentido com o que foi construído durante a série. Eu gostei do final. Talvez não foi um grande impacto como talvez estava sendo construído o crime, né? Mas foi um crime, foi aceitável, foi bem ok. Gostei bastante. Eu acho a resolução também legal. Eu só acho que faltou muito também, porque toda a parte da história ela liga também com a Isabel Hoyt, que é a filha lá do chefe lá, né? E eu achei que faltou falar dela durante o resto da série. Pelo menos falar alguma coisa dela, sabe? Pra mim ela é muito inserida pra resolver a questão, sabe? Não que fique ruim, sabe? Porque todos os pontos estavam lá. Ela é citada, não citado o nome dela, mas como uma suspeita. Mas as características dela, beleza, estavam lá. Só que faltava você saber quem era, né? Sim, mas é verdade. O que é diferente, por exemplo, da primeira temporada, é que não é um caso gigantesco, por exemplo, de uma rede gigantesca de abuso ou de sequestro de crianças. Não, é um caso isolado. É uma questão muito mais isolada, focada naquela cidade, naqueles personagens. Né? Também acho que essa personagem podia ter sido mostrada, né? É porque a gente sempre, quando tá assistindo uma trama detetive ou de algum caso, a gente espera que o personagem que é o criminoso, ele tenha aparecido durante a série e você tem um choque de falar, puta, é ele que é o criminoso. E nesse caso a gente tem uma trama construída, mas a personagem que é a responsável de fato não tinha sido mostrada até então. Não tem aquele link direto, né? Mas funciona do mesmo jeito pra mim. Eu concordo com o que o Everton falou. Realmente seria... Acho que daria um gostinho melhor pra série se você tivesse pelo menos visto alguma coisa mais dessa personagem. Não que tenha prejudicado, também concordo que não prejudicou, mas seria mais interessante. Nem que fosse pouco, mas que mostrasse um pouquinho mais dela. Não só pra deixar pra mostrar no final, no último episódio, na resolução. Mas o que mexeu um pouquinho comigo, assim, foi mais na parte do Wayne e da questão da limitação dele por causa da idade e da doença, né, no final. Que o que aconteceu com ele no momento exato em que ele vai concluir o que ele tem que concluir foi uma coisa que eu falei, caralho, não era pra ter acontecido agora. Não que eu tenha achado ruim, não é isso. Mas é que eu, pelo apego ao personagem, falei, putz, por que isso aconteceu agora? Poderia ter acontecido mais tarde, logo agora. Então, Ivaldo, a gente já tá falando com spoiler, então acho bom já... acho que isso é uma questão mais legal, na verdade, da temporada, é isso. Na resolução, eles dão a ideia que a Julie tá viva, né? Que ela viveu, sim, um tempo lá no convento e tal, e as irmãs fingiram uma morte pra ela, e o Wayne acaba descobrindo que ela se casou lá com o Mike, lá com o garotinho que, uhum, falou que era amigo dela no começo e tal. Eles acabam lá se casando, tem uma filha e tal, e o Wayne vai lá visitar eles, né? Aí levanta muitas questões. Levanta, primeiro, será que é ela mesmo, a Julie? A Julie? Vocês acham que era a Julie mesmo? Eu acho que era. Eu também tô achando que ela. Eu também acho que era. A segunda questão, o Wayne foi lá, com o endereço na mão e tal, foi atrás dela. Ele realmente perdeu a memória e não sabia onde tava depois, ou ele tava apenas fingindo ir? Isso. É isso que eu fiquei na dúvida. Ele só queria confirmar que ela tava viva realmente, que aquela era a Julie, e ele tava meio que usando a doença que ele já tem lá só pra falar, ah, puta, esqueci aqui, eu vou chamar meu filho e tal. Ou ele realmente esqueceu, ele não sabe, não tinha, na conclusão da história dele, ele não chegou na conclusão por causa da doença. Pode ser os dois caminhos, as duas vertentes, porque mesmo se ele estiver disfarçando, de repente até pra proteger ela. Ela, né, de imagem pública, de jornal e um monte de coisa, ia cair um monte de mídia em cima dela e não ia ficar uma coisa legal, entendeu? Então talvez ele até queira, tipo, meu, não vou mexer com você, você tá vivendo sua vida bem, você tá com sua família, vai ser feliz. Eu acho que essa resposta é mais complicada porque é perfeitamente cabível as duas, sim, explicações, então não tem muito como saber, mesmo porque a série vai parar ali também e não vai contar mais nada posteriormente, né? Sim, uma cena que levanta muito mais a dúvida ainda depois é quando ele entrega o papel com o endereço, sim, o filho dele, puta, né? Puta, eu fiquei... E o filho dele... Aí você fala... Ele fala, não, é um papel que tava comigo. Tipo, você olha na cara dele e você fala, mano, ele não tá meio que falando, ah, vai lá ver ela. Não. Ele fala, pô, é um papel que tava aí, sabe? E ele olha o endereço e fala, pô, mas meu pai sabia onde ele tava indo. Então aí você fica na dúvida, pô, mano, será que ele esqueceu então realmente, sabe? Ele não sabia porque ele chegou num lugar e falou pro filho dele, não sabia onde tava. Então é muito legal o final. Essa brecha que deixa, cara, eu acho um negócio muito legal. Talvez é isso que você tá mencionando mesmo, Ayrton. Provavelmente eles quiseram dar essa impressão inicial de que pode ser que pelo fator da doença ele tenha esquecido o que ele tava fazendo ali, porém, por debaixo dos panos, até por ser uma série de investigação onde você tem muitas suspeitas, pode ser que ele sabe o que ele tava fazendo, mas deixou por debaixo dos panos e acabou por ali mesmo. Pode ser que seja isso mesmo. E eu acho muito foda também, além da resolução do caso, a cena final é que ela é bem cheia de simbolismo com, por exemplo, tem os netos. Nossa, de bicicleta, é foda. Que é igualzinho os dois andando de bicicleta no começo, né? A Julie e o Will. E a gente tem aquela cena final do olhar, que eu falo que o olhar é uma das coisas mais importantes do personagem do Wayne durante a série, que é o olhar da voltando à memória dele lá pra quando ele estava na guerra. Ali tem vários simbolismos, sim, né? Tem gente até na internet que falou que não aconteceu nada. Que ele tava na guerra o tempo todo. E o cara viaja demais. Aí é demais, né? Tem gente até com essa teoria, mas aí já é demais. Eu acho que ali é só eu acho que ali tá exemplificando que ele de vez largou aquele caso, ali tá resolvido e ele tá voltando ali pra onde ele tava antes de tudo acontecer. E também eu acho que ali a memória dele realmente foi pro saco. Ou pode ser também que tipo ali ele tá, acabou a missão, tá indo embora. É como se tivesse concluído alguma coisa e tá indo embora. É, também não seja realmente ele pensando isso, é só um símbolo pra ele terminando a missão. Sim, dele. Sim, pode, né, ser. Que é muito foda, fecha muito bem, cara. A série, a última série é muito foda. E nesse último capítulo, a cena mais da hora, cara, que eu achei, eu fiquei abismado com a cena, achei muito foda, é quando eles estão no carro. Essa transição é do caralho. E começa a fazer puta a transição, cara, pariu, dos três, nas três linhas temporais, cara. Mostra, tipo, no espelho uma linha, aí vai no retrovisor é outra, aí mostra no lado do carro eles estão em outra. Cara, aquilo é sensacional, cara. Essa cena tem que ganhar algum prêmio, cara. Não é possível, porque essa cena é espetacular. Essa cena é foda mesmo. Muito bem dirigida, muito bem editada, né? Como toda a série. Eu acho que, assim, é complicado uma trama que trabalha com três linhas temporais. Eu não lembro nem se eu já vi uma trama com três linhas temporais. Deve ter alguma por aí. Dark, não? Dark tem, chega até três? Acho que tem até mais, talvez. No mínimo três tem. Dark, sim. É verdade. E trabalha bem, né? Que o que é difícil, né? Mas eu gostei bastante dessa nova temporada de True Detective. O Nick Pizzolatto já falou que provavelmente a quarta temporada não demorará tanto quanto demorou da segunda pra terceira. Ele já tem ideias, então. E principalmente o que vai favorecer é que a série foi bem de audiência e muito bem de crítica, né? Muita gente falou que voltou à velha forma, gostou. E com certeza acho que uma nova temporada não vai demorar a chegar. É, mas vai ter que pegar uns atores foda que nem uma Rachala Ali, uns caras pedreiros, né, cara? É, com certeza. Até agora eles não vacilaram nisso. Sempre todas as temporadas pegaram atores grandes e mudaram todo o seu elenco, né? Trabalha bem com essa questão de antologia. Os caras fizeram o Matthew McConaughey mudar de patamar, velho. O Rust, cara, que é um dos melhores personagens que já fizeram, cara. E aconselhamos, né? Fica aí o conselho pra assistir não só a terceira temporada, que é muito boa. Ah, lembrando, você pode assistir as temporadas, não precisa assistir uma depois da outra. Você pode assistir só a terceira, só a segunda ou só a primeira, que você vai entender perfeitamente. Mas eu aconselho que assistam pelo menos a primeira e a terceira com certeza, né? Ah, e só pra mencionar, por mais que a gente trouxe alguns spoilers, vocês podem ter certeza que a experiência de assistir essa série vai ser maravilhosa de qualquer jeito. Pode assistir tranquilo que vocês não vão se arrepender. Vão entender muito melhor do que a gente explicou aqui, com certeza. Mas você descobrir peça por peça em cada linha temporal junto com o Wayne e com o Holland é muito bom. É uma experiência muito boa. Eu acho que provavelmente vai ser uma das melhores temporadas de série que vão lançar em 2019. Não vai ter muita série melhor. Mas a HBO começou muito bem o ano, né? Puta merda, ainda tem Game of Thrones, você acredita? Acredito, vai ter Game of Thrones ainda. Mas começaram com essa nova temporada de True Detective e começaram muito bem, certo? Certo. Então é isso aí. É isso aí, agora vou deixar você ouvinte com os nossos recados finais e a gente volta no próximo domingo pra mais um podcast. Valeu, galera. Falou. Falou. Thank you.